foi difícil seguir. A vida sem ti, não dá pra ser feliz com alguém que felizmente somente pafajeste. Mas meu coração não vi você. Me fez de besta, mas hoje não. É o Big Show DJ. Você pisou no meu sentimento. Agora eu...